momento blá blá blá do programa, blá blá blá por excelência, né? Quadro Engana que a gente gosta aqui nas ondas do Fronte Transamérica. E o blá blá blá de hoje está internacional, sério mesmo, hein? Não é que no Reino Unido, com toda a fama de respeitabilidade, honradez, honestidade dos homens públicos, pontualidade e tudo mais, olha, os políticos brincaram com o povão e tiraram o corpo fora na hora de cumprir seus compromissos e promessas? Pois é, hein? Dois dos principais representantes da campanha que pedia para que os eleitores britânicos votassem pela saída do país da União Europeia, o ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, e o nacionalista Nigel Farage, parece até que ficaram surpresos com a vitória no plebiscito, né? Porque tiraram o corpo fora com uma velocidade, e quem levou a invertida pior foi o Nigel, né? Que foi obrigado a reconhecer em participação num programa de entrevistas que parte das promessas feitas, né, como recursos que seriam economizados e etc., não passam disso, apenas promessas. É por isso, inclusive, que eleitores estão solicitando um novo plebiscito, né, e a questão, né, será que eles terão coragem, eles, britânicos, né, terão coragem de dar um passo atrás nessa questão, mesmo tendo sido enganados? É, sinceramente, duvido, viu? E para continuar a falar de promessas e acordos não cumpridos, vamos voltar aqui para nossa Rússia brasileira, né? Também conhecida como Estado do Paraná. E por quê? Adivinha só, hein? Beto Richa, governador paranaense. Beto Richa pode enfrentar mais uma greve de professores e trabalhadores da educação. E por qual motivo? Descumprimento do acordo firmado no ano passado para colocar fim à greve anterior. E é curioso, porque ao mesmo tempo em que ele aparece na televisão, no horário eleitoral do PSDB, dizendo que o Estado está com as contas saneadas e tudo mais, Beto Richa avisou os trabalhadores que não terá dinheiro para cumprir com os pontos prometidos. E aí vem a pergunta, mas como assim? Porque na propaganda do PSDB, ele diz que as finanças estão ok, para os servidores ele diz que não e que se todas as promoções, progressões e reajustes já definidos forem pagos, não sobrará dinheiro para obras, para a população, enfim. Como assim, Beto? Se decide, cara. Os finanças estão ok ou não estão? Ou é ou não é, né? Devo ter perdido alguma parada do bonde, não é possível, pô. E é claro que Brasília não podia ficar de fora da nossa indigestão do fim de semana. Apesar dos discursos de austeridade, o governo provisório de Michel Temer já autorizou mais de 127 bilhões de reais em desembolsos extras em ritmo quase que alucinante, né? E as perguntas inevitáveis. Será que é alguma tentativa de ficar bem com a galera, com deputados e senadores, pensando em uma certa votação no Congresso? Será? Quanta maldade desse povo que fica especulando esse tipo de coisa, né? Eu, hein? Mas é por essas e outras que este quadro tem o singelo e enganoso nome de Engana que a gente gosta. Música.